modos infantis iguais aos teus. Vem florar os sonhos divinais, toda poesia vai chover. Amanhece flor feita em sol, leva toda a graça do ar. Cinco meses quentes de amor, só goteira em poça de mar. De perfeito e gasto este azul, tudo faz lembrar você. A alegria é vida de nós, é parte capital. A alegria é vida de nós, é parte capital. Ba-ba-da-ba-da-dee-dee.